comissão eu proponho que seja o professor Nuno Ribeiro, o engenheiro Fernando Vicente, o David Oliveira e a Rosa Jesus. E ainda um representante a nomear pelo Conselho Municipal da Juventude. Portanto, terá um engenheiro por causa da parte daquilo que seja obras físicas e terá também o David Oliveira, que será da parte informática por causa da gestão de todo o processo.